vão dizer seu nome em vão. Em alguns casos até chamar de irmão. Todos querem ter acesso à luz, aquela força estranha que conduz. Só um servo seu haverá de ter, quem nunca foi, nunca vai ser. Fortificando a nossa fé, a base que nos mantém de pé. Muita proteção, oração e devoção. Tá faltando amor, muita glória ao Criador. Vejo pessoas perdidas, preocupadas com o alheio mais que suas próprias vidas. Infelizmente é normal, oratória para o bem com serventia pro mal, é sério. O curador da doença, geralmente só lembrado pela falta de crença de quem tá no problema atravessando sufoco. Falência desse mundo que tá louco, fogo que queima e faz o inimigo arder. Vencedor entrar em campo, mas não joga pra perder. Então vai, referência ao pai, que você não cai. O adversário beija a lona. Multidão sem rosto, fica fosco, pensamento tosco. Pessoa sem alma, não acredita e abandona. O fiel da balança não cansa e deixa que o espírito de luz direcione. Temos a chance na mão, na mão. Tá valendo mais que cifrão, cifrão. Não depende da sua dor, não, não. Veja não, a soma do quem restou. Foi arrogância demais, foi gesto de guerra e paz. Faz seu caminho e vai. Temos a chance na mão, na mão. Tá valendo mais que cifrão, cifrão. Só depende.